O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do programa Stop à Destruição do Mundo. Stop à Destruição do Mundo é o nome da associação fundada em Paris em 1992, com um grupo de pessoas idealistas, artistas, jornalistas, ecólogos, pedagogos, donas de casa, jovens, religiosos, enfim, uma série grande de pessoas que decidiram se unir em torno de um tema, ou seja, vamos estudar o que, que está errado na cabeça do ser humano, no seu interior, que ele se volta contra a sua própria vida, a sua própria casa, seu país e o seu planeta. Porque somos nós que estamos destruindo a Terra. Estamos criando condições de sobrevivência muito difíceis, seja por violência, por fome, por guerra, por injustiça, por exploração, por neurose, por inveja, por raiva, por arrogância, por prepotência. Tudo isso causado por uma vontade invertida. Então, nós que fomos criados para viver num reino divino, vivemos quase num reino semi-infernal. Então, Kepp, né, que criou a trilogia analítica e unificou a teologia, a filosofia e a ciência, e tem um método trilógico de análise, de educação, de conscientização, ele fez descobertas fundamentais, que no interior do ser humano, essa vontade invertida fez com que ele criasse uma vida também com hábitos, leis, valores invertidos, e que está nos levando à catástrofe. Ele escreveu um livro que lançou recentemente, a sua última obra, que se chama O Reino Divino. E nesse livro ele coloca aqui alguns capítulos, por exemplo, nós vivemos ainda no paraíso terrestre, mesmo negando. O psicológico é o que de mais divino existe na criação. Enfim, o que Kepp coloca aqui neste livro nos mostra que nós, apesar de negarmos a nossa divindade, a nossa origem divina, quer dizer, nós somos filhos de um ser divino, perfeito, e de vivermos num reino divino, que apesar dessa condição e de nós negarmos isso, nós temos muito ainda do nosso Pai, né? Do nosso Pai Celestial, do Criador, em nós e neste mundo. Então tem muito que ser salvo, tem muito que melhorar, tem muito que progredir, e nós temos uma ciência fundamental para que isso aconteça. Doutor Kepp, o senhor sabe, hoje de manhã eu estava atendendo uma cliente lá da Suécia, e ela estava dizendo o seguinte, que ela não aguenta mais o estresse das preocupações dela, que ela acorda de madrugada, às 4 horas da manhã, e fica pensando o que ela tem que fazer no dia seguinte, até a geladeira que ela tem que limpar, e ela nunca se tranquiliza, e que ela acha que ela precisaria um pouquinho de férias para descansar um pouco, e que ela não consegue pensar em Deus, e que ela não consegue se acalmar. Então, achando que é a sobrecarga de atividades que ela tem, responsabilidades, preocupações, que faz com que ela tenha o que ela chama de um motor interior que só fica criando, assim, gerando preocupações sem parar. E que ela diz que não tem nem tempo de pensar em Deus. Aí ela associou Deus, né, à paz, a tudo de bom, à serenidade, à alegria, à felicidade. Então ela não quer perceber que ela passa o tempo todo com um motor mental interior, fabricando ideias e sentimentos para romper esse contato que ela tem com Deus, com a felicidade, com a paz, com essa energia divina que o senhor descreve nos seus livros. Então, por isso que a leitura dos seus livros é terapêutica, porque quando a gente começa a ler um livro seu, a gente se conecta a essa energia essencial que traz toda essa paz, essa felicidade, que ainda permanece no nosso ser e no nosso íntimo, mesmo que a gente rejeite. Eu gostaria de convidar os nossos ouvintes para acessarem o nosso site www.stop.org.br ou então telefonarem para a CITA 3032-3616, código 11, 3032-3616. Nós estamos na Avenida Rebouças 3819, atrás do Shopping Eldorado. Nós temos muitos cursos, muitos livros, muita coisa, muita análise, muitos workshops que vocês poderão fazer e se beneficiar muito para poder começar a entrar mais nesse reino divino que será a característica do terceiro milênio. Acreditem ou não. E o Brasil vai exercer e já está exercendo um papel importantíssimo nesse sentido. Né, doutor Kep? Afinal, o senhor está fazendo o seu trabalho principal no país que o senhor nasceu. É, muitas pessoas estranham, né, como você está fazendo agora, de falar tanto em Deus, né? Houve uma ruptura, isso a partir mais ou menos do século XVIII, quando começaram a fazer as invenções, né, a ciência experimental mais desenvolvida. A ideia dos acadêmicos era que poderíamos chegar, então, a um alto nível de conhecimento, de desenvolvimento, se nós ficássemos só nos elementos de comprovação material. Então, daí a ciência passou a experimentar tudo o que existe, né? Ou tudo o que existia. Então, a parte, vamos dizer, religiosa, né? A parte ou metafísica, porque teologia em filosofia quer dizer a parte metafísica. Então, antes, a questão da religião dos gregos, a dos romanos, era chamada de metafísica. Agora, muitas pessoas estranham que a gente fale em questão de Deus, de teologia, como se isso não tivesse nada a ver com a ciência. E não que todo cientista, todo filósofo, e muito mais é teólogo, é claro, todos eles falavam em Deus. Se os senhores lerem qualquer livro de Einstein, ou qualquer livro de Bohm, ou qualquer livro sobre qualquer físico, Heisenberg, por exemplo, os senhores verão que eles sempre unem os trabalhos dele à questão divina. Inclusive essa questão das quantas, né? Da ciência quântica, que é tão difundida na sociedade, essa ciência o tempo todo fala em fenômenos assim transcendentais. De maneira que neste livro que eu escrevi, é o último, eu pus o nome de O Reino Divino. Por quê? Porque nas nossas descobertas não existe uma ciência, vamos dizer, a parte de experimentação desligada da filosofia, da maneira da pessoa ver o mundo ou da teologia. Então vamos dizer que todo ser humano, seja ele cientista, então ele é também filósofo, pensador e teólogo. Todo filósofo é também cientista que tenta ver na prática quais são, né, os resultados das descobertas dele no campo da filosofia. E na teologia a mesma coisa. Agora, a questão é que se separa, quer dizer, coloca teologia de um lado, filosofia de outro, experimentação de outro, né, estética de outro, então corta praticamente o elo que a pessoa tem com o universal, que são os três reunidos. Então, nesse livro, O Reino Divino, na página 55, eu escrevi o seguinte, é o nome do capítulo: só a ação no bem trará de volta o reino divino. O que eu quero dizer com isso, né? Eu quero dizer o seguinte, que o ser humano, mesmo que ele aceite ou não, mesmo que ele tenha ideia ou não, ele vive no, na transcendência. Então, mesmo morando neste mundo como nós estamos morando, como a Cláudia falou, né, dessa pessoa na Suécia, que fica toda atarefada com trabalhos, como se esse trabalho que ela fizesse, e que não é um trabalho dentro de igreja, não é um trabalho de igreja, não fosse um trabalho divino. Então, isso é importante o ser humano perceber, que se está em ação, está trabalhando, fazendo alguma coisa, então, que não seja do mal, né, claro. Se o indivíduo está roubando, está na máfia, está traficando, está assaltando, ele está contra, né, o bem. Então, o que eu quero falar com isso? Que o ser humano, ele vive para fazer o bem, que é a base, conforme até Platão mesmo falou, grande pensador na Grécia Antiga, que o bem era fundamental para que a pessoa entendesse tudo e se sentisse feliz. Então, se a pessoa não pratica o bem, ela se sente mal. Então, vamos dizer, um cientista, né, que está tentando colocar o materialismo no mundo, pensando que o DNA, por exemplo, a questão genética não tem nada a ver com o Criador, então a pessoa está fora da realidade. Mesmo que estudando e trabalhando na ciência, ela está dentro da transcendência. Então é isso que eu quero falar. Que a transcendência não está só nos templos, né? Nos templos religiosos, nas igrejas, nas sociedades religiosas. Que a transcendência, quer dizer, Deus está em tudo. Inclusive, quem criou a ciência foi Deus. Quem criou o pensamento foi Deus. Eu gostaria de fazer uma perguntinha. O senhor deu o exemplo dessa cliente da Suécia. Então, o fato da cabeça dela ficar como um motor trabalhando é sinal que ela, esse motor é praticamente divino, depende do que ela faz com esse motor, né? Porque se ela para de agir, se ela acha que esse é o mal, e se ela para de usar esse motor para realizar o bem, então aí é que ela vai entrar em doenças sérias, se ela quer brecar esse motor interior, né? Então, pode ser que ela se sinta mal porque ela recusa fazer, praticar o bem. Porque na essência, né? Quer dizer, na estrutura fundamental, o ser humano é o bem, ele é a verdade, né, a realidade, e é também a estética, portanto, a vida ativa. E se a pessoa ela está realizando o mal, realizando a mentira, ou se colocando em ação boa, na estética certa, na beleza certa, então ela está praticamente recusando ver ou viver o que ela é na essência, né? Que é boa, bela e verdadeira. De maneira que esse artigo que eu escrevi, que só ação no bem trará de volta o reino divino, que tem que haver uma conscientização nessa questão, que se o indivíduo está realizando o bem, todas as pessoas que estão próximas, até do outro lado da Terra, recebe aquela influência, recebe aquela ressonância. Então, uma pessoa boa, ela ressoa em todo o planeta, talvez até nos outros, né? Tem um alcance enorme no pensamento, no sentimento, na conduta dela. De maneira que, se a pessoa está realizando o mal, então, ela está brecando tudo. Então, inclusive, brecando a própria natureza, né? Muitas pessoas dizem que, por exemplo, na agricultura, se o dono de uma terra, se ele é uma pessoa boa, que gosta da natureza, gosta das plantas, aquela natureza, aquela planta, viceja muito mais do que as outras. Então, numa casa, que é mais fácil de entender, se a pessoa tem animais, né, gato, cachorro, por exemplo, animais domésticos, e ela não aceita bem, ela tem raiva, os animais ficam furiosos. E se a pessoa é boa, se trata bem os animais se acalmam e tomam uma conduta assim, boa. De maneira que seja com as plantas, com os animais e com os minerais, é muito importante eles receberem do ser humano essa energética, nessa energia divina, porque o ser humano é justamente o elemento intermediário entre Deus e o planeta. Se o planeta vai mal, é porque o ser humano vai mal. Se o planeta vai bem, é porque o ser humano que habita esse planeta faz o bem. De maneira que é muito importante ter essa consciência que existe uma energética em cada pessoa, no sentido do bem, quando ela é boa, ou no sentido do mal, quando ela rejeita o bem. Então vamos dizer que se a pessoa ela não está fazendo mal, ela está no bem. Então qualquer trabalho, seja aquele que for, ou trabalhando em máquinas, ou trabalhando na agricultura, na metalúrgica, em qualquer lugar, se ele não está com má intenção, se ele não está realizando um trabalho ruim, ele está realizando um trabalho bom. É claro que se o indivíduo está fabricando armas, está fazendo um trabalho ruim. Se ele está criando máfia, ele está atacando os outros, ele está fazendo um trabalho ruim. Mas se ele deixa de fazer esse trabalho, ele está no bem. Então, quando a pessoa não faz o mal, então, tudo que ele fizer, pensar, sentir, está sendo uma coisa boa, estaria no bem, ligado a Deus. Agora, eu gostaria que os presentes aqui dessem ideias para comentar esse livro, O Reino Divino. Dr. Kepp, e o que me chamou a atenção nesse seu livro foi esse capítulo que a doutora Cláudia mencionou, que é: vivemos ainda no paraíso terrestre, mesmo negando-o. Porque aqui o senhor explica que o mal não existe por si mesmo na natureza, né? Toda vez que uma pessoa está com um pensamento ruim, uma ação ruim, atrás daquilo tem um elemento bom que ela está negando. Por exemplo, um aluno que não quer estudar. Então, tem todo ali o desenvolvimento, a cultura, a inteligência que ele está indo contra. Toda ação ruim mostra que tem algo bom que faz parte da realidade que a pessoa está indo contra. Então, a pessoa, apesar de ela ter todas essas atitudes, mostra que a realidade, que é boa, continua ali, né? Então, a pessoa, ao mesmo tempo, ela vê o que existe, que é verdadeiro, e a atitude que ela está tendo de destruir isso. Então, se ela tomar consciência dessas atitudes, ela vai, ao mesmo tempo, recobrar esse paraíso que ainda está aí e vai se segurar, né? Que mesmo a pessoa sendo ateia, se ela não está praticando mal, está próxima do ser divino. Agora, eu gostaria que o André falasse alguma coisa. André Kepp. Então, a ciência, né, o René Descartes, quando fez o método científico, ele fez um artifício, né? A ciência tinha que se libertar daquele domínio da igreja, que era um domínio que perseguia os hereges, os que pensavam diferentes, de forma diferente. Então, René Descartes, ele faz a ciência separada da teologia e diz o seguinte, que a teologia continuaria estudando Deus e a ciência estudaria a natureza. Num artifício, e esse artifício não foi muito bem entendido pelos cientistas posteriores, que desenvolveram um materialismo científico. Quer dizer, ele próprio acreditava em Deus, ele próprio falava de Deus, aliás, ele tinha aquela concepção do relógio, ele achava que Deus criou o universo e depois o universo andaria por si, era a visão que ele tinha de Deus. E por isso a ciência estudaria o universo criado enquanto a teologia estudaria Deus. Então esse foi um marco de separação, mas foi um artifício para que a ciência pudesse existir de forma independente, né? Inclusive, ele colocou o ser humano formado por um corpo e por uma alma, né? E como ele era médico, a medicina segue até hoje essa ideia. Então a medicina cuida do corpo e não da alma, quer dizer, da vida psíquica. E aí a medicina falha totalmente. Vamos ver o que, que a Selma quer falar. Bom, eu estava vendo aqui na primeira parte desse novo livro, Dr. Kepe, O Reino Divino, quando o senhor está conscientizando uma inversão, até certo ponto comum que se vê, né? Que muitos pensam que ser autêntico seria uma atitude de manifestar, muitas vezes, a raiva, a inveja, agredindo, estourando, né, estragando o ambiente, rejeitando o trabalho, o estudo. E, na verdade, o senhor mostra que a pessoa ser autêntica é manifestar o ser, que é, por essência, bom, belo e verdadeiro. Então, o oposto daquilo é tratar o bem, é tratar bem, né, os outros, é pensar no bem, no que é útil, que é nessa vibração do bem que, como o senhor explicou no início, a gente entra em ressonância com o ser divino. É fazer o bem, né, que a pessoa está na autêntica vida, porque o mal é contra a vida. Vamos ver o que... está nos ouvindo, né, deve estar apavorado pensando que está... Tem tanto problema, tem tanto defeito, como que ele vai fazer? Como é que ele faz, Ademar? Então, doutora Cláudia, eu estava vendo essa questão que o doutor Kepp falou com relação ao médico, né? Que ele é muito organicista. Agora, vendo por esse lado, por essa questão da pessoa aceitar o bem e não achar que ele vai construir o bem, aí ele tem uma força maior, porque inclusive muda a atitude dele com relação ao paciente, como ver a doença, a origem da doença. Então, o que eu acredito que o que está faltando na medicina é exatamente isso aí, né? Aceitar esse bem maior para poder entrar num nível energético maior, inclusive o médico se ajudar e ajudar os pacientes também. A pessoa não está no mal, está no bem, né, Ademar? Vamos ver a Luciara. A Luciara é professora de francês. Então, Dr. Kepp, nesse livro Reino Divino, último livro do senhor, muito bacana, eu, assim, acho que todo ouvinte deveria procurar, ler. Eu vejo que o senhor fala que o ser humano perece por não aceitar a transcendência. Então, né, eu vejo que a gente quer construir um mundo paralelo. Então, quer construir uma fantasia, pensar que é algo que não é. O hospital psiquiátrico está cheio de Napoleões, de Jesus Cristo, né, de gente que... achando lá que é muita coisa, vivendo uma total fantasia. E, no entanto, se a pessoa vive a própria realidade, se ela vive a vida que foi dado para ela, se ela vive o que ela tem que viver, simplesmente aceitar, ela já está dentro de uma transcendência fantástica e que ela vai usufruir de todo o bem que isso tem. Então, no capítulo seguinte, o senhor fala assim... estamos resgatando o mundo para o bem. Isso. Então, com o trabalho do senhor, o senhor está trazendo esse bem. Agora, vamos ver o que a Suécia tem a falar. Helena Melander. Primeiro, quero falar que hoje, na gravação desse programa, é Dia Nacional da Suécia. E eu acho muito bacana que as senhoras estavam comentando desse exemplo de uma cliente sueca, né? E eu queria transmitir pela ressonância uma mensagem para o povo sueco, que acho que eles vão gostar muito desse livro, as ideias que o senhor transmite aqui nesse livro, né? Porque os suecos, eles se afastaram um pouco da religião, né? Das igrejas, não gostam muito, assim, fica falando de Deus. Mas o que o senhor acabou de comentar também, que até um ateu que está agindo pelo bem, ele está com Deus, ele está nessa transcendência, nesse paraíso que existe aqui agora, né? Nesse livro, na última parte, o senhor escreve assim, o título, A Humanidade é Inteiramente Espiritualizada. E fala assim também que estou mostrando que o homem não poderia deixar de ser, senão um ser espiritual, como ele é. Sendo esse o motivo de não se sentir bem ao querer fugir dessa condição. Eu acho que os suecos tentaram fugir dessa condição, não estão se sentindo bem com isso, mas eu acho que o senhor, o trabalho do senhor vai ajudar os suecos a voltar a essa condição original do ser humano espiritual. Então, é a palavra da Suécia. Eu vou dar então novamente o nosso endereço, o nosso telefone, para aquelas pessoas que quiserem então fazer análise individual e de grupo, com adquirir nossos livros, vídeos, saber dos nossos seminários, dos nossos cursos das escolas Milênio. O telefone é 3032-3616, 3032-3616, Avenida Rebouças, 3819, atrás do Shopping Center Eldorado. Site www.stop.org.br. Até a semana que vem.